Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba e do mundo, né, Jorge? Porque hoje nós estamos falando para o mundo todo. Estamos iniciando mais um programa de Vivência Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em 750 kHz. A doutrina espírita vem trazer esclarecimento sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem também trazer os ensinamentos de ética e moral, como nos ensina até hoje o nosso Mestre Jesus. A doutrina espírita vem nos trazer a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplos do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Nós vamos entrando no ar, pedindo licença a todos vocês nesse feriado de carnaval, para, mais uma vez, levarmos um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Quem está conosco aqui hoje? Primeiramente, quem nos apoia? As Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Quem está conosco aqui hoje é o nosso irmão Eurípides de Castro, que vai conversar, bater um papo com a gente sobre o tema da semana, que é festas, né? Nós estamos no carnaval, mas vamos falar sobre festas populares. O que que a doutrina espírita fala das festas populares? O que que os espíritas falam, né? O que que a codificação diz, se diz alguma coisa sobre festas populares? Em cada lugar que a gente vai, alguém tem uma opinião, né? Eu tenho uma opinião, você tem uma opinião, ouvinte, sobre essas festas. E a gente vai conversar com o Eurípides e trocar ideias aqui. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Se quiser, pode participar também no nosso WhatsApp, pode participar do nosso Facebook também. O Rodrigo vai passar o número do WhatsApp aqui para vocês interagir conosco aqui durante essa manhã. Porque quem não foi fulião à noite deve estar tranquilo em casa acordando cedo hoje. A não ser que a pessoa pulou a noite toda, ou ficou assistindo aos desfiles da escola de samba, está meio cansado, mas já muda, né? Porque chega no carnaval, tem tanta música de carnaval em tudo quanto é canal de televisão que a gente passa, que a gente fica até enjoado. Então é hora de dar uma relaxada, escutar um pouquinho as conversas assim mais edificantes, talvez, né? As musiquinhas que nós vamos colocar aqui. Ou musiquinha, como vou achar ruim. Musiquinha. Né? Musiquinha, é, né? Mas tem música musiquinha até de carnaval. Do Jorge Reis, é. Dori Barroso. Tem música até de carnaval aqui hoje também, viu? Tem música de carnaval aí. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. Bom dia, Eurípides também, nosso convidado. E você, nosso ouvinte, que está escutando a nossa gravação no site, no podcast, ou a gravação pela nossa rádio online, Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa também vai ser reprisado em vários horários, em várias inserções que é feita na nossa rádio online. Que vocês podem, inclusive, colocar no aplicativo do celular, do Android, colocar o Vivência Espírita e escutar todos os dias. Inclusive, a gente tem uma novidade lá, né, Jorge? A gente está com a rádio, a gente está com um programa novo que é Músicas Internacionais Inesquecíveis. Mas o... Já está no ar. Mas você colocou 2 horas da manhã? Também tem 2 horas da manhã também. Ah, então, tá... Se você entrar 2 horas da manhã, tem música passando. Inclusive... instrumentais. Instrumental internacional, das duas às 2:30, né? Mas não, mas você tem mais horários, você tem durante o dia também. Para você saber a programação, basta entrar lá no vivenciaespirita.com.br/rádio. Aí vocês conseguem ver toda a programação de todos os programas que a gente tem lá. Hoje também a gente tem. Vamos fazer a pergunta para sorteio de dois livros espíritas. A pergunta é sobre o carnaval, né? Estamos no carnaval, então o que você acha, nosso ouvinte, o que o carnaval representa para você? Então compartilhe com a gente as experiências suas, o que você acha, de forma bem objetiva para a gente ir lendo. E no final do programa a gente sorteia os dois livros espíritas. Para prece de abertura, E dois encartes. Ah, legal. Do nosso amigo Furlan. Então a gente vai também sortear junto com livros esse encarte, que é Direção Bem-Sucedida. Então basta ligar para nós, o número que o Jorge comentou, que eu vou repetir, que é 12-3941-9750 ou 12-3942-9750 ou no WhatsApp. Então vocês podem participar também pelo WhatsApp, basta adicionar agora, é 12-981-11-0474. Que a gente adiciona vocês no grupo do Vivência Espírita. Tem uma notícia boa também. Antes a gente estava preocupado que o grupo, o máximo que ele tinha era 100 pessoas que cabia no grupo. Agora subiu para 275. Então a gente já estava preocupado porque já tinha quase 100 pessoas. A gente falou, e agora? O pessoal vai pedir para entrar? Não cabe, né? Não cabe. Mas agora ampliou, então podem pedir para participar, que a gente adiciona vocês lá no grupo do Vivência, que o objetivo do grupo é a gente interagir, discutir sobre o programa, discutir sobre a rádio, discutir sobre Vivência Espírita, né? Porque tem muitas pessoas que entram, às vezes lá, até é bom esclarecer, que acham que tem outros objetivos, mas o objetivo principal do grupo é a gente interagir com os ouvintes da rádio e também eles pedirem música, responder as perguntas para sorteios, né, e participar do programa Vivência Espírita. Esse é o objetivo principal. Mas também estamos à disposição para ajudar quem pedir ajuda também lá, vibrações e tudo mais. Vamos iniciar com a prece para sorteio, para a prece de abertura da Valéria do Jeff. Jesus, um dia disseste, eu sou a luz do mundo. Ilumina-nos a visão para que venhamos a conhecer o caminho em que possamos atender à vontade do Pai. Permite, ó Mestre, que os teus mensageiros nos assistam e inspirem. Sustenta-nos o Espírito para que sejamos dignos de tua confiança. Guia-nos no caminho da verdade para que a sombra da ilusão não mais nos envolva. Inclina-nos para o bem de que necessitamos e faze-nos conhecer os teus desígnios a fim de que abracemos na vida o que seja melhor para nós. Pai, deste-nos uma vida dinâmica para que seja naturalmente vivida. Movimenta-se nosso corpo, o tempo avança e a evolução caminha. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fé também ande a expressar-se em ação permanente no bem. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos a cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com os teus ensinamentos. Tema do dia. O tema do dia de hoje é as festas populares e o espiritismo. E nós estamos aqui com o nosso grande companheiro de doutrina, Eurípides de Castro Júnior, que é advogado, psicanalista, é espírita de nascimento e também é folclorista, e fez parte do grupo Abaçaí, que é um grupo famoso em São Paulo, onde nós temos sempre, todos os anos, esse grupo participa aqui do nosso Revelando São Paulo, que é uma festa popular, né, voltada para as coisas do Brasil e do interior de São Paulo, né, principalmente, né? Isso. Bom dia, Eurípides de Castro Júnior. Bom dia para todo mundo. Olha, hoje o dia então está bem gostoso, que eu falo de festas populares, essas festas que fazem que a gente fique contente, a gente dance, que a gente canta, a gente toque, a gente fala poemas, tem repentista, tem de tudo. E isso, Rui, isso aqui é hoje é um dia assim gostoso. As pessoas falam assim, carnaval. Carnaval é uma festa popular. Festa da carne. É, você sabe que o carnaval mudou muito. Começou aquelas marchinhas, você, aqueles cursos, intrudos. Depois o pessoal partiu para uma profissionalização. Aí ela deixou de ser popular. Tanto que sambódromo, por exemplo, não é uma festa popular. Popular são aqueles cordões que tem na rua. Está acontecendo em São Paulo também, né? É. E no Rio. É, isso. Então, essa festa de São Paulo, do Rio, do sambódromo, né? Você coloca ordem numa festa popular. A festa popular, naturalmente, ela tem uma ordem própria. É uma, você percebe a quermesse. Quermesse é uma festa popular também, é o catolicismo folclórico, a turma fala, né? Então, você vê, tudo acontece, tudo está ali, as pessoas fazem as coisas porque gostam, participam, aí ficam vários dias acordados, aí depois vão para casa, fica todo mundo contente. Então, festa popular tem esse sentido. E eu acho que nós estamos falando em cultura espírita, né? As pessoas falam em espiritismo pensando só assim, não, eu sou espírita, então eu li todas as obras de Kardec, já entendi tudo. Você não entendeu nada. Posso participar de festa, não posso. Então é o seguinte, ambientes, né? Nós falamos em cultura espírita. Sim. E a cultura espírita, ela é tudo que existe no mundo sobre a interpretação, sobre uma visão espírita. Sim. Se você pensar nas grandes festejos romanos, né? Você pensar vai para a Grécia, nas dionisíacas, a Veneza também, o carnaval de Veneza, que é muito bonito, né? Você vê o seguinte, e o espiritismo nisso tudo, como é que ele vê isso? Primeiro, o espiritismo não fala assim, nossa, isso é coisa do demônio. Primeiro, porque o demônio não existe para nós, né? Sim. Quer dizer, tem essa coisa das pessoas falarem assim, nossa, isso é uma coisa demoníaca. Não é. Porque não tem demônio dentro da doutrina espírita. Existem E não tem demônio também em outros lugares aí, que o pessoal coloca o nome de demônio para generalizar, né, Eurípides? Verdade. E o que é interessante nisso é que a gente vai vendo, né, a gente vai sentindo que a gente vai mudando nos tempos. Nós aqui no Brasil, os índios, nós temos as nossas festas, as festas indígenas. Então você carregar aquele toco nas costas, aquelas corridas, você tem aquelas danças, você tem todo um ritual dentro da sociedade. Agora, o interessante é saber o seguinte, por que é que isso acontece? Olha, por que acontece? Quem falar para você é o seguinte, acontece por causa disso, essa pessoa não é folclorista, essa pessoa não é um cientista, porque as coisas acontecem, porque às vezes acontecem. Agora, o significado que cada um dá é a sua visão. Uma coisa que é interessante é saber o seguinte, festas, vamos imaginar festa. Tem homem e mulher. A sociedade fala assim, como é que um homem chega numa mulher e como é que uma mulher chega num homem? Então tem certas regras. Regra qualquer? O baile. Então no baile você pode colocar a mão na mão da moça, enlaçá-la com o braço e dançar. Isto é permitido. Agora, se não tiver música, alguém estiver lá no meio do salão, pegar a mão de uma moça e agarrar a moça... Isso não pode. Então, isso é assédio. Isso é assédio. E a gente pode falar que o carnaval é uma festa folclórica brasileira, é isso? O carnaval vem do folclore, né? Hoje ela está muito na questão mais na questão mais de lucrativa. Não, mas né? Depende também, né, Eurípides? A gente vê que o carnaval está desse jeito no Rio de Janeiro, em São Paulo. Mas tem São Luís e Paraitinga, por exemplo. Que festa maravilhosa que está lá. Eles estão tentando, estão fazendo, estão revivendo a marchinha. Sim. Né? Que também foi um momento de música. Então vamos tentar fazer a marchinha São Luís e Paraitinga. Fazendo um paralelo, seria a mesma coisa de alguma cidade falar em Charleston. Vamos agora à cidade do Charleston. Fala para o nosso ouvinte o que é o Charles. Você fala que Charles é do seu tempo, lá de 1927, 28. Pois é. Tempo do Al Capone. Felipe, só um comentáriozinho, né? Nem tanto, nem tão pouco, eu acho. Tudo assim, né? Pensa assim. Porque se a gente pega lá a opinião do Emmanuel, que é Emmanuel, que você conhece, né? Que só um pedacinho da mensagem que ele coloca, mas foi em 1939 que ele passou essa mensagem para Chico Xavier. Nenhum espírito equilibrado em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Então, por isso que eu falo, nem tanto, nem tão pouco. Você vê na própria televisão lugares que é loucura total. Sim, isso aí. O pessoal está entregue mesmo a Júpiter, né? Está entregue ao Deus dos prazeres. Tem Deus prazeres, a droga, tudo droga, isso. A droga lista, a droga ilícita, sexo, tudo. Todas essas coisas. Então, quando você vê uma marchinha, mas quando eu vi uma marchinha, a pessoa dançando em volta do coreto, o pessoal da cidade e tudo. Agora, para mim, aquilo de São Luís de Paraitinga ontem é loucura. Sinceramente. Porque você pega a cidade inteirinha que não cabe mais nem uma formiga lá dentro, né? Aí você pega ontem, por exemplo, no Rio de Janeiro, aí o pessoal estava tudo fazendo xixi no meio da rua. Todo mundo junto. Não é nem atentado ao pudor na época do carnaval, parece que pode tudo. Porque se a gente estiver morrendo de vontade de fazer xixi, não tiver um banheiro para ir, você for fazer xixi no meio da rua, a polícia prende a gente num dia normal. Correto. Agora, no dia de carnaval, todo mundo pode ir. Eu vejo lá na minha tela, em Juazeiro, o trio elétrico passa, no outro dia ninguém consegue passar na rua, do fedor de mijo que está lá na rua. Desculpa, vou lá xixi para não ficar chato falar mijo, né? Então, por isso que eu falo, nem tanto, nem tão pouco. Está cheio de festas profanas ou festas populares, que são muito legais, inclusive o carnaval também é. Quando a gente vê, isso é a opinião do Jorge Reis, viu, pessoal? Não, é a minha opinião. Eu acho que o Jorge... Acho que aí na questão do Jorge Reis, é uma questão de saúde pública. O que que você está colocando? Olha, que haja festa, mas que ela esteja contida dentro do conceito de saúde, dentro do conceito de organização, porque não adianta fazer uma festa popular, por exemplo, se quebrar todas as janelas da rua. Quebrar tudo e outra coisa, fica tudo desenfreado. Porque o carnaval começa quando? Para comemorar a colheita, para comemorar essas coisas em homenagem ao deus Saturno. E naquela época, quando fazia aquele lá em Roma, né? Quando fazia aquelas festas lá, ficava, se era 10 dias fazendo festa, até os escravos eram liberados. Em 10 dias, escravo não era escravo. Acho que o pessoal nem via quem era escravo. Exatamente. Né? 10 escravos não era escravo. Então, podia-se fazer tudo, era liberado fazer tudo. Então, virava uma orgia total mesmo. E o carnaval nasce daí, dessas coisas. Aí, o que é que acontece? Mas o que a gente está vendo, quando a gente pega uma escola de samba no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que a gente vai sentar lá na arquibancada e ver aquela organização, ver aquele espetáculo, é uma coisa, né? Agora, quando a gente vê todo mundo misturado no meio da rua, pulando para cima e para baixo, que não cabe ninguém dentro, que acontece tudo, acontece roubo, acontece, como é que fala, abuso sexual, acontece o pessoal atentado ao pudor, acontece tudo isso, o pessoal se droga, o pessoal bebe cachaça, o pessoal... No ano passado eu estava na Bahia, lá antes do carnaval, e o pessoal estava falando que estava vendendo uma cerveja por R$1. Uma cerveja por R$1, ela está sendo patrocinada por alguém, não é possível. Mesmo que seja aquela pequenininha que eles falam de piriguete, né? Uma pequenininha. Está sendo patrocinada por alguém, para todo mundo beber mesmo se acabar. Porque qualquer um vai beber por R$1. Sabe, Jorge, essa questão que você fala assim, é um espetáculo no Rio de Janeiro e em São Paulo. O que acontece nas arquibancadas é uma Bahia coisa. Também, viu? Não, Bahia também, mas é para mostrar assim, badala, o que acontece nos camarotes, por exemplo... O samarote fecha a janela e você não sabe o que acontece lá dentro. Sim. Mas é uma festa organizada, onde a população tem direito a ver o espetáculo. E agora você não sabe todo o aparato do espetáculo. Agora, nós estamos falando aqui em festas populares, que é assim, dentro da visão do povo, você precisa extravasar essa energia, porque é a hora que você precisa descansar, você precisa gritar, porque é necessário. O que acontece? É a mesma coisa que acontece no campo de futebol. Quando a pessoa faz um gol, aquela arquibancada levanta, trepida, e as pessoas gritam gol. Por uma coisa simples, porque elas precisam extravasar essa energia. Mas depende, viu? Porque ontem eu fui lá no São José, não gritei nenhum gol, foi 0-0. Foi 0-0. Mas tem uma coisa, que é muito importante, viu, Eurípides, que a gente não leva em consideração. A reunião das famílias em viagem para o interior, por exemplo, o interior de São Paulo, fica lotado de gente de São Paulo que vai lá, não para pular o carnaval, mas para rever os parentes, para visitar lá o cemitério dos entes queridos que se foram. Quer dizer, é uma festa também, né? Da família, você botar seus filhos no carro, sair conversando, distraindo, viajando, também é uma festa que não é contado isso no carnaval, né? É, na verdade, são duas coisas. Uma coisa é a festa do carnaval, a outra coisa é o feriado, né? O feriado dá a possibilidade de você viajar. E você precisa também, nesse momento, de sair daquela sua rotina, desse dia a dia, porque você trabalhar 365 dias, você enlouquece. Então, as pessoas têm férias. E essas festas, por exemplo, o carnaval, ou festas religiosas, elas têm essa função de você ver o santo, é você voltar um pouco a ideia para o santo. Só que, no carnaval, nós temos o Rei Momo, que é quando você entrega a chave da cidade para o Rei Momo, a coisa é a seguinte, é para acontecer de tudo. Quer dizer, há uma desorganização. O Rei Momo, ele tem essa ideia, né? E tanto é verdade que essa questão do Momo, aquele rei gordo, né? Que antigamente era, né? Agora mudaram também as próprias regras do Rei Momo, que o Rei Momo não é tão gordo, porque não é a pessoa gorda que ela é festiva, que ela bebe. Então, hoje o Rei Momo, se você for ver os Reis Momos atuais, eles também cuidam da questão cardíaca, né? Eles têm problema de obesidade. Né? E há um preconceito. Todo gordo é bagunceiro. É todo gordo é bagunceiro. Não, mas sabe o que é isso? É mais uma tradição. Por quê? A maioria dos reis eram gordos mesmo, né? E quando se fazia toda essa bagunça todinha liberada, até um rei popular eles elegiam lá. Eles elegiam também um rei popular no meio da bagunça. É verdade, então verdade, podia ser qualquer um que estava lá. E como os reis eram mais gordos naquela época gordura era sinal que o cara estava melhorando de vida. Quando o cara era saúde, né? Saúde. Não, quando o cara estava com a barriga grande, achava que o cara estava enricando. Por que enricando? Por quê? Porque o cara estava com a barriga grande, estava ganhando dinheiro, estava comendo bem, estava rico, né? Então, naquela época, quando essas festas são criadas, principalmente essa de carnaval, até um rei, a população já fazia a eleição de um rei ali, pegava um daqueles ali, um mais próximo, parecido com o rei, que era gordo mesmo, né? Aí foi daí que sai o Rei Momo. Não, hoje precisa tomar cuidado que tudo que você fala hoje é preconceito. Tudo. Você falar de cor é preconceito, falar de gordinha é preconceito, falar de magro, de idoso, quer dizer, tudo é preconceito, hoje é preconceituoso hoje, né? Então precisa tomar cuidado. É, agora você vê, dentro da Grécia, quando você tinha as dionisíacas, as dionisíacas eram festas em homenagem a Dionísio, que é o deus do teatro. Então, o que acontece? Você era festival do vinho, você bebia, você saía de si. Essa é uma das coisas que o teatro faz, que as pessoas às vezes não conseguem entender essa frase. Eu vou tentar dizer o seguinte: quando você faz teatro, na verdade o personagem fala através de você. É como se você estivesse recebendo um espírito. E como é que você faz isso? Se você começa a beber muito, uma hora você começa a falar bobagem e você começa a rir. Você pode entrar em depressão. Como é que é? Solta as frangas? Solta as frangas, né? Então, o vinho tem essa possibilidade. Então, ele solta você. Em termos psicanalíticos, é quando você libera o inconsciente para falar, né? Ele vem com tudo, ele vem sem trava. Então, nas festas dionisíacas, e aí você tinha toda essa festividade, dança, os ditirambos, você vai dançar, você vai beber, e no final você tinha a peça de teatro, terminava com você fazendo as peças de teatro, né? Você pega os grandes autores gregos, você pega mostrando o que, que é a questão do texto teatral, e ao mesmo tempo uma coisa que as pessoas não, às vezes não desconhecem. Nessas festas, durante o espetáculo, as pessoas discutiam o problema da cidade. Veja, a pessoa bebeu bem, ela dança bem, depois ela vai para o festival, e as peças de teatro, tinha uma hora que parava a peça e falava assim: por que é que está acontecendo tal coisa na rua tal? Olha, a pessoa não está trabalhando bem, não sei o quê. Os próprios cidadãos começavam a discutir problemas da cidade, e volta o espetáculo. Então, tudo isso tem uma origem, quer dizer, que nós, brasileiros, nós não estamos acostumados a esse tipo de coisa. Quer dizer, qual é a nossa festa popular? Nós não vamos chegar aqui e falar assim, a dança, por exemplo, vamos dançar o quê? Fandango? Como é que é isso? Nem sabe o que é? Aqui, fandango, o que, que é isso? Isso é, né? Coisa de gaúcho. Vamos achar que é de comer. É de comer, né? Você tem as cirandas. A ciranda, como Sim. é que é? Em São Paulo, não existe ciranda. Não. Aqui é catira. Catira. É. Quem já dançou catira? Eu dancei catira, porque eu era folclorista, e tive que dançar catira, aprender a dançar catira. Então, fazer jacaré, anda de quatro, fazer uma coisa. Mas você não percebe, você não vê isso hoje aonde? Congada também, né? Congada é muito bonito. A congada, bem dançada, você sente. Agora, uma coisa interessante. Que o abaçaí faz essa parte. O abaçaí nós fazíamos isso, né? A congada, nós fazíamos a marujada. O que é abaçaí? É o grupo Abaçaí. Ah, sim. Né? Que é um grupo que eu pertenci em São Paulo. Legal. Ele existe, ele faz essas festas no interior, é o Revelando São Paulo. Ah, sim. Então, Toninho Macedo, está ouvindo aí, Toninho? Um grande abraço para você, né? Ele era o diretor-geral do grupo, né? E eu tocava sanfona na época. Você vê como é que a gente fazia. Então, essas festas, então, que a gente brincava, eu lembro que eu, Toninho Macedo, e mais o grupo, nós brincávamos em cena. Não era uma apresentação assim, tem que fazer tudo certinho, não. Porque uma das coisas que existem na música, assim, nas festas populares, é a improvisação. Você improvisa, você brinca, você corre. Há toda uma coisa, um jogo na sociedade. E uma coisa que a gente tem que entender, assim, você hoje, você pula corda, por exemplo? Não pula. Você joga peão? Não, também não. Fica todo mundo no joguinho. Eu fiquei uma semana com meu neto em casa. Você sabe que ele ficou uma semana jogando no computador? Aí eu falei pra ele, vamos fazer alguma outra coisa? Tá bom, vou. Só no computador jogando. E um dia ele jogou 12 horas seguidas. E o rapaz do outro lado também estava 12 horas. O outro 12 horas. As pessoas estão perdendo a integração. E a festa popular é para integrar as pessoas. Você brinca, você joga charme, você dança, você faz tudo aquilo. Interage, né? Interage na sociedade que você vive. A dança popular é muito importante. Mas a gente estava falando de dança popular, mas estou achando que o Jorge já falou assim, dança popular, mas para falar em dança popular, precisa jogar comercial no ar, né? Exatamente. Só comentar que o Maurício entrou aqui no WhatsApp. Maurício Tomé. Foi aniversário sexta-feira, né, Jorge? Foi. Mandou um bom dia e bom programa para vocês. Ele mandou aqui uma mensagem. O pessoal aqui tá, acho que todo mundo foi pro carnaval ontem. Daqui a pouco o pessoal tá acordando aí, interagindo com a gente. Manda mensagem aí sobre a pergunta para sorteio, os dois livros espíritas, né? O que a festa do carnaval representa para vocês? Então entra aí, deixa um recado pra gente, né? E o Aécio, só falando nisso, o Aécio César, que é nosso ouvinte, nosso colunista também, mano, bom dia. Um fraterno abraço a todos do Vivência Espírita, e em particular ao entrevistado Eurípides de Castro. Quando a pergunta o carnaval nada significa para mim, pois é um motivo a mais para liberação de mais drogas, sexo inverterado, violências e mortes prematuras. Infelizmente, é um quadro lastimável para uma raça que se classifica como Homo sapiens. É. Legal, Aécio, obrigado pela sua opinião. E depois a gente comenta aqui, depois do intervalo, né? Vamos soltar a música agora, Jorge. Rui, naquela hora você tinha falado sobre a Internacionais Inesquecíveis, não é orquestrada não, é cantadas, cantadas. Então nós criamos isso aí, passa várias vezes durante o dia, né? Aquela hora você falou, colocou 2 horas da manhã, não, 2 horas da manhã também, mas durante o dia passa outras vezes também. Então muito legal, nós escolhemos aí músicas de todas as décadas, 70, 80, 60, 70, 80, 90 e 100. E os 100, cantores? Não, 2000. E os cantores? Os cantores os mais variados possíveis. Muitas músicas lá. Então, por exemplo, eu que selecionei as músicas e fiz um CD e coloquei no carro. Até agora só consegui escutar 30. Desde que eu coloquei no carro. Porque quando eu entro no carro, escuto. Mas, na realidade, acho que vai demorar uns 10, 15 dias para me escutar todas as músicas que estão lá. Então vocês podem curtir. Nós colocamos também, o Rodrigo inseriu essa semana, as mensagens com o Mário Vinhas também, certo? Todas aquelas mensagens do Mário Vinhas que o Nelson Borges e a Rosana cederam pra gente do programa Visão Espírita. É que hoje vai aparecer o teatro feito pela Missionários da Luz, viu, gente? Legal, então o programa hoje está legal do Visão Espírita. A partir das, depois das 10 horas da manhã, termina o nosso programa aqui, já começa o programa Visão Espírita. Então tem também essas mensagens do Mário Vinhas, que o Rodrigo colocou dentro do momentos de luz, mensagens de luz, né, que lá tem mensagens variadas. Aí também entra as mensagens do Mário Vinhas, que são muito legais também, né? Cada um, vários temas. Daqui a pouco, quando chegar em outro intervalo, eu vou colocar aqui para você uma mensagem do Mário Vinhas, para vocês escutarem a qualidade das mensagens que estão lá nos momentos de luz, assim como também o MPB espiritual, que a gente pode colocar também para vocês escutarem assim as músicas que nós colocamos lá. Mas vamos para o nosso intervalo comercial. A primeira música que nós vamos colocar hoje é com a nossa irmã, com as nossas irmãs Célia Tombly e Magali Freitas, que está no CD Transição. A música é Reclamação, que serve até porque a gente está falando aqui agora, que a gente está reclamando muito também, né? Então serve até para isso. Vamos lá. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Levanta cedo, lava o rosto, escova o dente, toma café, já sai correndo pra o batente. E nessa prece esquece até de agradecer ao Pai do Céu por ter lhe dado um novo dia pra viver. E nessa prece esquece até de agradecer ao Pai do Céu por ter lhe dado um novo dia pra viver. É assim que a gente é. Quer ir pra frente, mas engata a marcha ré. No seu trabalho já começa resmungando, diz que tem muito serviço que o patrão está explorando. Nem diz bom dia, lá vem a reclamação, não percebe que é feliz porque pode ganhar seu pão. Nem diz bom dia, lá vem a reclamação, não percebe que é feliz porque pode ganhar seu pão. É assim que a gente é. Quer ir pra frente, mas engata a marcha ré. É a tarifa, a comida, o barulho, o companheiro do lado que anda inchado de orgulho. Não vê que é rico de amor e de saúde, e que o resto, meu irmão, se acaba no ataúde. Não vê que é rico de amor e de saúde, e que o resto, meu irmão, se acaba no ataúde. É assim que a gente é. Quer ir pra frente, mas engata a marcha ré. É assim que a gente é. nossa ré. Nós estamos aqui com o nosso querido amigo, companheiro de doutrina, Eurípides de Castro Júnior, falando sobre as festas populares e o espiritismo. Nós recebemos aqui da Eva de Oliveira, lá de Santana, ela pergunta se nós já ouvimos falar da festa do Moçambique, feito nas cidades do Vale do Paraíba, em Aparecida, Guará, que era feita no período do carnaval, para arrecadar dinheiro para a comunidade, para a igreja. Eu não sou dessa região aqui, viu? Eu sou lá da nossa da região lá do norte do estado de São Paulo. Então, eu lá a gente via, meu avô era dançador de catira. Ele cantava naquelas rezas de São Gonçalo, quer dizer, então tinha essas coisas. Mas você conhece Moçambique? Moçambique, eram pequenos cursos, né, que saíam nas ruas, aqui no Vale do Paraíba, né? É muito ligado à congada. Então ele saiu para arrecadar fundos para as festas, para as igrejas, né, onde aconteciam as festas. É uma festa popular, quem já dançou Moçambique sabe o que é. A população tem todo um vestuário, e inclusive tem madeiras que... O que é bonito nas festas, nessas festas, é quando trançam as madeiras e batem uma na outra, e bate o pé no chão. Não é matraca, não. Não é matraca, não. É taquara, como se fosse taquara batendo taquara uma na outra, né? Mas você vê isso, essa festa, e ela tem todo um jogo, né, de cena, onde as pessoas participam. Tem aqueles que assistem e aqueles que realmente participam. E isso é uma tradição de pai para filho. Vai passando isso, mas hoje eu acredito, não tô aqui em São José, né? Eu não vi aqui em São José ainda, né? Você participou da Revelação de São Paulo? Hã? Não, eu não vi aqui ainda. Ah, aqui tem, mas já não sei. Moçambique, onde tem aqui, em algum bairro deve ter. Porque sempre tem alguém que mantém a tradição. E a gente tem que achar essas pessoas e fazer essas festas populares. Aliás, por causa do carnaval, né, Jorge? A questão como se torna uma questão lucrativa, a questão de você ganhar o dinheiro. As prefeituras, elas investem muito nessas festas, para que ela venda muita cerveja, venda muita coisa, e esquecem essas pequenas festas populares, que são exemplos assim, que deveriam ser mantidos. Eu lembro do meu pai de Araxá, né? A gente ia lá na festa de reis, como era bonito você ver aquele pessoal de porta em porta, né? E tinha o palhaço Bico Doce, né? Que o palhaço Bico Doce era um palhaço, ele era vestido de palhaço, tinha máscara, tudo, e ele chamava Bico Doce porque ele cantava as mulheres também, né? Então é uma brincadeira, um jogo. É porque o Bico Doce era, antigamente, era aquele que gostava de jogar a conversa em cima jogar da conversa, então. Esse então, é o famoso Bico Doce. O famoso Bico Doce, que é um palhaço que vem do Reisado, né, mineiro, né? O Toninho Macedo fazia o Bico Doce, né? Eu tocava e ele fazia toda essa parte teatralizada. Então, e onde é que está o Bico Doce? Então, as escolas, elas hoje fazem Halloween, elas fazem toda uma série de atividades, e isso é do dia a dia. Dançar, por exemplo, dança ciranda é muito gostoso. Agora se fala assim, não, é dança circular grega. Então, é uma coisa assim, e a ciranda, é tão gostoso dançar. Eu era pequeno, dançava no meu bairro em São Paulo, lá no Jardim São Paulo, no Carandiru, Casa Verde, a gente brincava de ciranda, e hoje não, agora é Halloween, mudou. Né? Halloween é americano. É, né? Claro, dia das bruxas, vamos falar de bruxa. Principalmente as escolas de inglês aqui em São José fazem muita festa do Halloween. É. Então, o que acontece? Então, hoje, festas populares, você tem que estar sabendo o seguinte: existe o carnaval? Existe. Porque houve um grande investimento das autoridades nessa festa. Quer dizer, eu lembro que em São Paulo, o Jânio Quadros, na época, né, ele falou que ele não construiria um sambódromo em São Paulo. Ele ia construir um desfilódromo. Ele queria desfile das Forças Armadas nos dias importantes. Então ele criou um desfilódromo. Aí virou sambódromo, né? Mas lá também faz desfile. Lá tem. Faz desfile, mas a ideia era fazer, fosse assim, sambódromo é no Rio. Não, nós vamos fazer aqui um desfile. Não, e ele queria acabar com o carnaval, né? Ele queria samba, acabar. O samba, ele veio do mais no Rio mesmo, né? Que foi... É, o samba vai fazer 100 anos esse ano aqui de nascedouro, né? De nascimento. Sim, e só comentar aqui que a Pamela Rezende, que tem o grupo lá do Despertar da Consciência, que faz o estudo do livro, né? Ela fala que é uma festa cultural... É, e de exaltação e energia sexual. Uma pena que não é bem direcionada. É, então essa é a opinião também dela. E obrigado pela participação e continuem aqui participando. E sobre o carnaval, essa relação do samba, né, com o carnaval, é, tem muita gente. Eu lembro um pouco da época que tinha aquelas matinês, né? Aquilo aquilo eu acho que era o carnaval de verdade na minha concepção, né? Não hoje o que a gente vê hoje nas ruas, né? Da forma que é feito hoje, eles tentando reviver a Martinha, mas indo, como a Pamela falou, não tá bem direcionado, né? Então, mas eu lembro aquela inocência que tinha naquela época de carnaval que tinha no Luso, principalmente, aqui, que era um clube aqui em São José, para quem não conhece. É, a minha família sempre reunia, todos os parentes, todos os primos, eles colocavam, todos se enfeitavam, né? É, os blocos. E iam todo mundo igual, né? A família inteira igual. Então, assim, isso eu vejo como um carnaval, essa lembrança que eu tenho como carnaval. Hoje, o carnaval que eu vejo hoje eu não vejo dessa mesma forma mais. Né? Mas o carnaval, eu acho que também... isso que envolve o folclore. Você sabe que essa questão, você falou das matinês, né? É, eu sou um pouco mais velho que você. Eu sou do tempo da Lança Perfume, né? Lança Perfume que tinha. E as crianças. Pra você ver como ficou deturpada a coisa. É. O Lança Perfume não era coisa comum, que a pessoa usava pra se divertir, depois passou a ser droga, mas por causa do abuso, por causa de tudo, né? Descobriram que tinha éter no Lança Perfume. Meu pai, minha mãe. Minha mãe chegava e falou, minha mãe é uma pessoa do sertão, meu pai também, tudo. Falou, nossa, mas como que era cheiroso a gente ver aquilo lá? O pessoal jogava e tal. Era então, da roda, então, né? Roda seta. Agora, aí o que que virou? Então, é o que acontece. É isso, é a deturpação de todas as coisas. Por quê? Porque cada vez mais está cheio de gente ruim na terra, né? Não é que a terra está pior, não. A gente tem que mudar esse foco. A terra hoje é milhões de vezes melhor do que ela já foi. No sentido moral também. É porque tem mais pessoas. Como tem muito mais gente, e a espiritualidade tem que dar oportunidade para tudo quanto é tranqueira nascer aí, para poder se recuperar, inclusive nós também. Não estou tirando a gente do meio, não. Né? É que nós somos tranqueira 1, tranqueira 2. Exatamente, tem as classificações. Então dá oportunidade para tudo, entra um monte de gente para deturpar. E quando o Rodrigo falou de matinê, até hoje a gente encontra cidades aqui do sul de Minas, a gente encontra cidades aqui de São Paulo ainda, que tem essa inocência, que você chega lá, tá as crianças brincando, tá as crianças jogando aquele negocinho lá de espuma no outro, e você vê a tranquilidade. Serpentina, confete. É, famílias ali, tudo ali, a bandinha tocando, todas essas coisas. Ainda existe isso aí. Não, existe. Né? Bota do Coreto. Essa semana mesmo o Ari Rangel saiu, o Ari Rangel tava lá no bloco, todo ano ele sai no bloco lá, que leva as crianças para desfilar, todas essas coisas. Você vê só o jeito que ele mostra pra gente, você vê a tranquilidade que tá ali naquele local, né? Então a gente não pode, ao mesmo tempo, você falar que tem uma coisa errada no meio e a gente pensar que é tudo errado. Mas o que nós estamos vendo é uma deturpação de todas as coisas, uma aglomeração total, uma agitação total, que envolve mesmo as pessoas. Quem não está acostumado com isso, que entra no meio do trio elétrico, ele pode até desmaiar lá no meio, porque a barra é pesada pra caramba. É. Né? Agora, quem para, como você falou, o teatro que existe na avenida, eu participei, né, de carro alegórico no Império da Casa Verde, né, eu era daquela região, então eu subi no carro e fomos cantar. Né? E entramos na avenida. Você tem afinidade com essas coisas? Você sabe quem pintou a Casa Verde? Porque você já desfilou até lá. Né? Ai, ai. Então, é só para perturbar. Porque a Casa Verde, na verdade, era uma casa verde onde moravam três mulheres muito bonitas no bairro. Então é o bairro das meninas da Casa Verde. Aí, tá vendo? Que legal. Então, isso é cultura. A pergunta que eu falei não foi besteira. Então, quando você entra na avenida, no carro, por exemplo, é uma coisa assim, eletrizante. E a organização. Uma das coisas que as pessoas que têm acesso ao galpão é o seguinte: dentro do carnaval, ninguém assim é profissional, é gerente, diretor, tal. Aquilo é assumido, né? Todo mundo assume fazer tudo. Tanto que é uma forma de organizar que é estudado dentro da administração pública, da administração geral. Como é que você consegue colocar 4 mil pessoas na avenida, em carro alegórico, com fantasia, fazendo aqueles passos, avançando, comissão de frente? Como é que aquilo acontece? E de níveis cultural, financeiro, tudo variado, né? Tudo variado. Você então, tem pedreiro, tem gari, tem diarista, tem advogado, engenheiro. E você tem, dentro da escola de samba, por exemplo, pessoas altamente simples. E na hora que ela veste a fantasia, parece uma rainha, parece um rei. Quer dizer, é alguma coisa que transmuda tudo, é uma coisa louca. Então, quando eu entrei na avenida, cantando, e era engraçado que nós entramos no carro dos médicos, né, das pessoas, médicos, engenheiros, tudo isso, e quem é que estava comandando o dançar da gente em cima do carro? Uma menininha de 10 anos de idade que sabia a coreografia perfeita. E ela olhava para nós e fazia para frente, fazia para trás, e a gente olhando para a menina cantando e ela dando o passo, como é que tinha que fazer a coreografia. É algo que você olha e fala assim: participar do teatro, né? Isso é muito gostoso. Ali você vê uma coisa diferente. E quem está assistindo? Nós tivemos até o astronauta aqui, que também estava lá participando do evento. Nós temos artistas, nós tivemos a própria Marília Pêra sendo homenageada. Quer dizer, os temas são muito bons, quer dizer, a história é muito bem contada. E isso que é bonito, quer dizer, você vê a arte na passarela. E é um espetáculo, se fôssemos falar em termos antigos, seria quase que processional. As pessoas sairiam atrás daquele curso, uma procissão. Mas hoje não tem condição, é difícil, muita gente. Então, hoje você a procissão, eles vão atrás do trailer. Com as cordas e tudo mais. E o Maurício Tomé, ele mandou aqui uma mensagem no WhatsApp, ele falou que o samba está ligado a um culto africano para a deusa da fertilidade. E a dança era sensual. Foi adaptado para o homem branco permitir seu uso. É, isso também é uma interpretação. Porque o samba também, se você for analisar dentro da história, era também uma forma de tortura. Você arrancava a pele da pessoa inteira, você colocava sal, depois que você arrancava a pele, você jogava sal e a pessoa saía pulando com aquela dor toda. É o samba. É samba ou semba? Tinha é o semba. Semba. Mas isso é na África, é isso? Isso também é na África. Você arrancava a pele, então, e semba, e virou samba. Porque é o jeito que você pula o tempo todo para ficar tal a dor que você sente. É fácil jogar sal, né? Eu sou contador, então para mim sempre é débito, crédito e saldo, entendeu? Eu quero saber como é que tira a pele inteira de uma pessoa e ela fica viva ainda. Isso que eu queria saber. É normal. Isso é normal. Arrancar a pele toda da pessoa? Arranca a pele. O escalpo, por exemplo, você não precisa matar a pessoa. Você corta e tira toda a parte do centro do cabelo. Aí você corta como se fosse... dentro do YouTube, você vê que acontece esse tipo de coisa em alguns países da Ásia, onde eles fazem isso com cachorros. eles cortam toda a pele do cachorro, arranca e deixa o cachorro ali sofrendo até morrer. Não, de animal guerra. Eu já vi tirar a pele, mas depois do animal morto, né? Porque não, esse agora, caso é vivo. Vivo. Eles cortam. É simples, você. Agora. Porque não é fácil tirar até depois de morto, você não. É muito simples. Então, para quem? Eu não vou falar da técnica, mas é só você cortar a parte do pulso, a parte das pontas, arma o peito inteiro e saca. Igualzinho você faz com o tapete de leão. É. Qualquer coisa. Agora, quando a gente estuda isso, você fala, meu Deus, a maldade humana é muito grande. É um absurdo. Então, mas eles faziam na época da guerra, os alemães usavam a pele humana para fazer abajur, para fazer uma série de coisas com a pele humana. É, os povos sempre fizeram isso. Né? Agora, como o assunto é festa popular, vamos mudar para festa popular. Vamos mudar de assunto. Senão, daqui a pouco, vem falar o seguinte, porque o que é bom na festa popular é a alegria, é a busca da alegria. E a alegria, a pessoa tem que entender assim, nós temos que ser alegres e viver bem. Mas o Euripides, quem vê uma festa carnavalesca mostrando para a televisão no mundo inteiro, esse país aqui não tem crise. Não está em crise, não tem desemprego. Aquele tem negócio, tá todo mundo sem dinheiro, está todo mundo na praia, está todo mundo consumindo. Agora o cartão de crédito vence. E quando vencer, como é que vai pagar? Aí é um outro problema. O Alamar Reis mandou um bom dia aos queridos amigos Rui, Jorge, Rodrigo e ao entrevistado de hoje, nosso querido Eurípides. Né, Jorge? Teve uma entrevista de você, do Liralso, né? 53 minutos, com o Alamar, né? A entrevista do Alamar. Isso, estivemos lá na casa do Alamar na quarta-feira de manhã, eu e o Liralcio, né? O Liralcio veio com os equipamentos da Dubem. O Liralcio que fez a pré-eleição no Anjo de Ismael na terça-feira. Lá, muito legal, né? Cantou muitas músicas lá para o nosso pessoal do Anjo de Ismael. E na quarta-feira ele fez a apresentação lá em Jacareí, à noite, na Casa da Paz. Então ele ficou na casa do Alamar e nós fomos lá conversar um pouco com o Alamar. Foi mais de uma hora de entrevista, né? Na realidade. Mas aí com os cortes ficou. O Alamar falou sobre vários assuntos, então tá aí na internet, tá na Rodrigo depois coloca de novo aqui o canal lá da Dubem, lá do que o Liralcio colocou pra gente. Quem quiser ver a entrevista, né, com o nosso irmão Alamar, tá lá ele explicando, falando sobre a doença dele, falando como ele está, falando como ele está reagindo sobre isso. Muito interessante a entrevista, que o Alamar é o mesmo de sempre. Não é porque ele está doente que ele mudou, ele está debilitado, ele está fraco, mas ele continua sendo o Alamar de sempre e deixou isso bem claro para todo mundo. E ele defendeu a saúde aqui de São José, né? Falou muito bem da saúde aqui, né? Sempre está falando para as pessoas, por causa de cada hospital que ele chegou, ele foi muito bem atendido. E o incrível que ele achou foi a primeira vez que ele foi no pronto-socorro, que chegou lá, tinha 5 clínicos geral e 9 especialidades diferentes lá, tudo lá, e tá todo mundo lá, voltava todo mundo lá, né? Porque chega, você só vê na televisão que não tem ninguém, né? Então ele falou, quando eu olhei na parede, tinha 5 clínicos geral e 9 de especialidade diferente, né? E estavam todos lá, né? E já mandaram ele fazer exame, todas essas coisas. Graças a Deus a saúde aqui de São José muda governo, entra outro governo, sai governo, mas mantém um padrão assim sempre. Faz muitos anos que a gente consegue ter esse padrão aqui. Espero que continue assim. Tem muitas coisas deficitárias, é claro, também, dentro da própria saúde. Mas o Hospital Municipal e o Pronto Socorro atendem as pessoas muito bem mesmo. O Hospital Municipal é terceirizado, viu, gente? É feito pela. Uhum. Então, mas aí a competência também por ter. O Maganha, que é um grande amigo da gente, é um grande médico, um grande diretor, né? Isso, mas falando de Alamar, vamos falar, pessoal, o Alamar continua precisando sim de ajuda, porque ele é autônomo, né? O Alamar é autônomo, ele trabalha por conta própria. Então, se ele está doente, é difícil ele trabalhar para poder ganhar o dinheiro dele para se sustentar. Então, por isso que os amigos, né, a família teve a iniciativa de colocar o número da conta aí na internet para as pessoas, os amigos, que ele tem tantos, né? Parece que juntando os Facebook dele dá mais de 25 mil amigos aí. Então, Se você, daqui de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, tem dificuldade para depositar alguma coisa, compra o livro do Alamar, por exemplo. Se for lá na livraria Casa do Caminho, tem o livro dele lá, Mentor Obsessor. Né? Compra o livro que já estará ajudando também o Alamar. Nem os livros ele está conseguindo vender, porque ele vende os livros nas palestras fazendo que ele faz. Então, como ele não tá tendo condições físicas assim para sair para fazer palestras, então os livros também ficam parados. Então, compra o livro do Alamar, se puder depositar na conta aí alguma coisa para ajudar, qualquer coisa serve. Então, olha, né? Esse livro, Mentor ou Obsessor, é um livro muito bem escrito. É um livro que, olha, eu li. Numa linguagem popular. Linguagem popular, é fácil de entender e a gente pensa muito, porque o que ele coloca a respeito de que os centros espíritas ficam dando só 5 minutos para o mentor falar e o restante só para o espírito das trevas falar, aquilo para a gente pensar. Porque a gente fica assim, vai no centro espírita, só fala sofredor. Agora, hora de falar ao mentor. Ó, 5 minutos, termina logo a cena, termina logo a sessão. Isso me deixou assim, é verdade, porque quando eu fazia sessão de teatro, em sessão espírita, em teatro, na casa dos meus pais, nós todos, a equipe, a gente só falava com os atores, diretores e tal, não baixava o obsessor naquela sessão. Foi uma sessão específica. Aí a gente vai para certos lugares, só baixa o obsessor e dão desespero. Você fala, ai, cadê o mentor? O mentor foi passear? Então é que não dão passagem para o mentor. E aquela coisa tem que começar às 8 horas em ponto e tem que acabar às 9h30. Por quê? Porque as pessoas têm que ser a novela, né? Então o Alamar, ele escreve esse livro, faz você pensar. Eu comprei o livro dele, né? Aliás, ele me deu o livro, vou comprar agora, porque eu falei com um amigos espíritas, para mostrar, gente, mentor ou obsessor, é uma questão seguinte, eu acho que quem está no centro espírita, não é a espiritualidade que é obsessora, são as próprias pessoas que querem falar só coisas ruins, coisas de mal. Jorge, e o seu livro? O meu livro está na editora, da editora lá com o Fábio, né? Ele está negociando com a gráfica. A gráfica está enrolando ele lá. Em fevereiro, tenho certeza que não vai sair, não. Mas deve sair aí para outro mês, né? Espero que a gráfica não enrole o Fábio mais tempo lá também, né? É, e a venda do livro é revertida para Chimacheiro. Exatamente, né? Todos os nossos livros são sempre doados para as instituições, principalmente a AME, né, que é onde a gente trabalha. E o livro passado foi para a AME, para a Irmã Sheila e para a COAL. Esse aqui também a gente vai fazer essas destinações também mais uma vez. E os outros livros anteriores foram todos para a AME. E até o nosso livro aqui de mensagem, que quem patrocinou foi o próprio programa Vivência Espírita, que a gente traz quando a gente vende. Já está acabando, meu Rui? Deve ter uma meia dúzia lá só também. Aí a gente, se der alguma coisa, quando dá alguma coisa, a gente traz o dinheiro de volta aqui para o pro programa. Mas falando em mensagem, daqui a pouco sai outro. E tá para sair outro livro também da Dona Licinha, viu? Fora de série. O João Silveira já fez a revisão, me entregou, elogiou bastante o livro. É um livro que a princípio parece uma biografia, mas tem tantas histórias que ela conta dos mentores espirituais, que o livro está muito bom mesmo, que chama-se Folhas ao Vento. É, uma vivência, muitas histórias. É o nome do livro da Dona Licinha. Então, logo depois do lançamento do meu livro, deve sair também esse outro, né? Que eu que transcrevi também, da Dona Licinha, da Coal também. Que tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mas voltando no Alamar, o Alamar está precisando da nossa ajuda. Compre o livro dele, na livraria Casa do Caminho tem, né? E continue depositando. E Alamar, tamo firme aí, meu irmão. Estamos aí juntos, pelo menos no abraço, na fraternidade, na amizade por você. Nós estamos todos aí tentando fazer alguma coisa para te ajudar nesses momentos difíceis. Daqui a pouco acaba essa crise e ele toca a bola para frente. Até sugerindo, né, Jorge? Porque nós temos mais de 40 casas espíritas aqui em São José dos Campos. Se cada um comprasse pegasse uns livros para vender, vendesse, né, não devolver depois, uhum, sem vender, já ajudaria bastante o Alamar, né? Está à disposição e eu estou aqui também para ser o intermediário. Qualquer casa que quiser alguns livros do Alamar, só falar comigo que eu vou lá, pego na casa dele e levo para você. Isso, né? E tem que tomar cuidado que os obsessores que andam com Alamar é muito obsessor. Se o cara não pagar o livro dele, vai ser complicado, porque ele vai, esses obsessores vão tudo na casa, ele manda do cara. Obsessor na casa. É, exatamente. Né? Isso é brincadeira, viu mesmo? Não, a pessoa viu a entrevista com o Alamar, na situação que o Alamar está aí, eu e o Liraus fazendo a entrevista com ele, e a pessoa falou, mas eu dei tanta risada na entrevista, nem parecia que vocês estavam entrevistando uma pessoa que está com problema de saúde. Mas ele não deixa, não, a gente falou, que se desencarnar. É. Não vão mandar flor, como é que é? Não vão mandar flor, não fazer acender nada. Vela, acender essas coisas aí, não, porque não quero saber desses negócios, não. Né? Mas, e ele é outro que ele também, que se tivesse inteirão aí, tava lá no Rio de Janeiro ou em São Paulo, lá nos desfiles, que ele adora carnaval. O Alamar gosta pra caramba, né? Olha, aquela pessoa que. Existe uma coisa. Se você acha que carnaval é muito ruim, toda, dá um pulo, vence esse medo. E vai conhecer. Eu lembro quando eu comecei a fazer terapia, eu falava assim, eu não gosto de espanhol, é uma coisa complicada, espanhol. Aí o meu terapeuta falou o seguinte, mas você já esteve em algum país espanhol? Eu falei assim, não, de Portugal pulei para a França, mas não passei nem pela Espanha. Eu falei assim, vai então conhecer um país que fala a língua espanhola. E eu fui para a Argentina. Vou falar para vocês o seguinte, existe uma coisa chamada uma coisa arrebatadora. Quando você gosta muito de uma coisa, você foge dessa coisa e você começa a denegrir essa coisa. Isso não é para todo mundo, mas vai conhecer. Você acha que o seu centro espírita é complicado? Vai conhecer centro espírita. Tem gente que fala assim, Umbanda, vai conhecer a Umbanda. Quimbanda, vai conhecer a Quimbanda. Candomblé, vai conhecer o Candomblé. Porque aí você perde esse jeito de você negar as coisas. Eu vejo assim, uma coisa que o Jorge ele fala assim, Umbanda, Quimbanda, ele conhece tudo, tá na Bahia lá, na terra da Bahia, ele vai, conhece tudo e tal. Quer dizer, pelo menos ele fala, bom, conheci, sei o que é e posso dizer alguma coisa. Agora, o que acontece é muita gente desconhecer completamente e ter opinião sobre aquilo que não conhece. Mas, Eurípides, eu estive na Argentina durante 15 dias no encontro de professores. Eu fiquei alegre de ver como aquele pessoal gosta de ver a gente falar o português. É interessante que tinha uma professora que ela chamava Clotilde. E tinha uma outra que chamava Rosa, né? Então ela chegava pra gente e falava, fala meu nome. Então eu tinha que falar, repetir o nome dela toda vez que encontrava com a moça, porque ela achava bonita a nossa pronúncia, o português, como os argentinos gostam. Oi, pessoal, a gente tá tendo participação aqui também. A gente precisa ir pro comercial. E o Maurício Tomé entrou aqui e disse que na atualidade não vejo tanta relação com a origem da dança, e sim com o nosso tempo atribulado. Se formos em uma festa de rodeio, será que vemos coisas muito diferentes? Se formos em um show de rock também, né? Então a questão, na minha opinião, está no indivíduo. Ele pode participar de qualquer festa sem entrar em contato com as energias negativas. Afinal, festa é alegria. Isso. E a Beatriz de Paula Porto, mano, bom dia, amigos. Sempre é muito bom ouvir o programa Vivência Espírita. O domingo inicia mais feliz. O carnaval na minha infância e juventude era muito diferente do que é hoje. Era muita alegria e diversão sem drogas e promiscuidade. Para mim, perdeu o encanto. Abraço a todos e gratidão. Concordo com Eurípides, precisamos conhecer para depois falar a respeito. Legal, Beatriz, obrigado pela participação. E ela estará conosco. Ah, legal. Aqui no programa Vivência Espírita, nesse mês ainda. Falar para a Beatriz também que aquele gravador que a gente tinha encomendado chegou, recebendo de presente aqui de um grande amigo nosso. Daqui a pouco a gente já está preparado para passar para ela começar a gravar também, que a Beatriz vai fazer também umas pontas aí para nós no programa. Eurípides, e é o microfone. Alguma coisa para fazer na rádio online, né, Eurípides? É o microfone e gravador. Gravador, é. Né? Aí não precisa a gente levar a pessoa para o estúdio. A pessoa fica com na casa dela mesmo, no escritório, em algum lugar. E grava as coisas lá, depois dá para a gente edita aí. Bom. Coloca, só estamos pegando a mãe. Você também pode fazer alguma coisa, Eurípides, né? Você diz que eu vou ganhar um microfone desse aí? Não, você não vai ganhar. Você vai só pegar emprestado. Se perder, vai ter que pagar ainda pra gente. Né? Porque rádio de pobre é assim mesmo, né? Não tem jeito. É, o pessoal que participa é que paga. Né? A gente participa e tem que pagar. Mas viu, Jorge, nós temos que falar do encontro que está tendo depois com os nossos jovens. Eles ficaram até de vir aqui para falar sobre o encontro, mas nós vamos falar encontro importante e bonito que está sendo feito pelo pessoal espírita, pelo jovem espírita lá no Comevalp, do pessoal da USE, aqui no Folia de Luz em São José, e também o encontro geral da mocidade da Aliança Espírita que está sendo efetuado lá no Colégio Estevão Ferri e Marechal Rondon. É uma festa lá, viu? Vale a pena a gente ir lá fazer uma visita para aqueles jovens. São legal. Mais de 450 jovens que estão lá reunidos. Isso, vamos lá para o nosso intervalo comercial e agora nós vamos colocar uma música do grupo Castelã. A música é Reencarna Samba. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Antigamente eu vivia me questionar certas coisas que eu pensava tão difíceis de se explicar. Por que viemos e por que tantas diferenças? Alguns chegam já têm de tudo, do outro lado a miséria imensa. Uns nascem ricos, tão bonitos, inteligentes, outros pobres e desprovidos, nada neles é atraente. E tantas coisas nos chamou a reflexão, e aprendemos não há acaso, sempre existe uma explicação. E a principal, não se pode fugir mais não, é a lei da reencarnação, propiciando a evolução. Como explicar que entre filhos dos mesmos pais geralmente um se desvia e a família não tem mais paz? Pra não deixar, mas também podemos citar os que nascem só pra sofrer e os que vivem só no prazer. Tantos que passam sem jamais ver a luz do sol, outros nunca vão dar um passo, só ocupam lugar no espaço. E tantas coisas nos chamou a reflexão, e aprendemos não há acaso, sempre existe uma explicação. E a principal, não se pode fugir mais não, é a lei da reencarnação, propiciando a evolução. E a principal, não se pode fugir mais não, é a lei da reencarnação, propiciando a evolução. E a principal, não se pode fugir mais não, é a lei da reencarnação, propiciando a evolução. E nós estamos aqui com o nosso grande companheiro de doutrina, Eurípides de Castro Júnior, que é advogado, psicanalista, é espírita de nascimento, também é folclorista fez parte do grupo Abaçaí, que fala, que cuida do folclore em São Paulo e também dos Revelando São Paulo em várias cidades. Semana passada teve em Bragança. Paulista Revelando. E aqui nós teremos em julho. É uma festa que vale a pena as pessoas participarem. Vale. Desde o primeiro evento nós participamos lá, inclusive nós fizemos até parte, junto com o Toninho Macedo, daquela festa que ele queria fazer da bandeira branca, né, Jorge? Que o Jorge foi em vários eventos, uhum, colocando a bandeira branca da paz em vários locais. É. E depois nós tivemos também recebendo lá Nossa Senhora Aparecida. Que foi uma coisa maravilhosa, né? Aquela festa, nossa, aquele receber Nossa Senhora Aparecida foi 10. É. Fiquei emocionado aquele dia, porque eu acho que Nossa Senhora Aparecida chegou antes da hora. Que era para ser entronada lá no Parque da no Cidade, palco, né? No palco. Não, depois ela ia para a capela que já arrumaram. É, a capela, para lá. Não, mas só que eu acho que assim, tava eu, tava o Rui, tava o Aloysio Petite, né? Cadeira de rodas, né? De rodas ainda, tava um monte de gente lá. E foi interessante assim, daqui a pouco o carro do bombeiro começou a zoar lá em cima da ponte e desceu, já era Nossa Senhora que tava chegando. Mas por coincidência, quem que tava lá? Só tinha espírita, né? Aí tinha que pegar a Nossa Senhora do carro de bombeiro. Quem foi pegar falou, opa, deixa com a gente, vamos lá, a gente pega. E com o maior respeito. E com o maior respeito, com a maior alegria, né? Sabe, por isso que eu fiquei emocionado por causa das músicas que eles estavam tocando ali e tal, né? O Toninho Macedo tava lá. Música do Teixeira lá, aquela que ele fala. Tocando em frente. Não, não, não do Renato Nossa. Teixeira, que é sou caipira lá, Pirapora Nossa, né? E foi legal, muito bacana, muito bonito, a gente, né, fazer isso ali, aquele dia, né? Pela primeira vez, estava começando aquela. O Revelando São Paulo foi a primeira vez. Foi marcante, que aconteceu, né? Foi. E a questão da ritualística, da entronização é muito. É, mas bonito, aí não foi entronizado, era só para tirar do carro e colocar em algum lugar. Depois é que depois tem um ritual que lá. Aí nós não estávamos, não, né? Nós só ajudamos a tirá-la. E você sabe que a gente. É questão de encarnação, né? Uhum. A gente faz uma coisa nessa vida, fala, puxa, bateu fundo, né? Então é como se fosse relembrar no tempo passado que a gente já viveu, já teve experiência, e hoje a gente vê que é diferente. Mas quando retoma esse momento, a gente se emociona. É, muito tem, bonito. Tem algumas pessoas falando aqui, os que estão falando rápido, eu vou passar aqui logo, Rodrigo, só para depois você pega mais, né? A Ludmila Jacareí, bom dia a todos, estou adorando o tema e a explanação feita pelo convidado, parabéns, né? A casa da Marcela também, que é a Fernanda e o Fábio lá, que maravilha de programa, um abraço a todos. Olha, se vocês quiserem saber como é que está o programa online, pergunta para a Fernanda, que ela, quase o dia todo ela escuta a rádio online. A Fernanda fica, ela faz um monte de coisa na casa dela mesmo, quando ela está na casa dela trabalhando, e ela deixa o tempo todo ligado na rádio online e sempre está falando, nossa, tá legal isso aqui que vocês colocaram, sempre está dando opinião pra gente. Está fazendo as críticas necessárias. A Fernanda não faz muita crítica, não. Ela sempre falando, né? A crítica, você sabe que é outra coisa também que a gente pensa que crítica é só meter o pau, não. Uhum. Crítica é justamente ver o que está bom, o que precisa acertar, e não é aquela. Porque o pessoal, quando fala em crítica, dá a impressão que a crítica é só para criticar e meter o pau, né? E não é bem por aí, né? Isso. E o Alamar aqui também está falando, eu queria estar hoje lá na Marquês de Sapucaí, né? Aí tem o Ari Rangel, que está falando aqui também. Bom dia, amigos, irmãos, parabéns pelo excelente programa de hoje, parabéns ao nosso irmão Eurípides, que conduziu muito bem o tema. Parafraseando o mestre, ouso dizer que onde estiver o nosso coração, aí também está o nosso tesouro. Tive que desfilar ontem com mais de 800 alunos em Taubaté, onde sou arte educador. Foi uma festa exemplar, cultural e de muito respeito, e ainda me incumbiram de fazer o samba enredo e puxá-lo, o que fiz com muita alegria. Tudo depende do nosso interior. Um forte abraço a todos. Eu tinha falado agora que eu tinha visto eu vi no Face o Ari, figura do Ari isso. De barbicha, de bigode, tá diferente. Onde o Ari Rangel tá, você não pode pensar que tem alguma coisa errada, sinceramente, né? A visão que nós temos do Ari sempre. Jamais uma pessoa igual a Ari ia se meter em coisa de bagunça. Então, você vê, um monte de aluno, eles tentando fazer, continuar mantendo uma cultura muito legal. Então, esse lado que eu acho bacana. E a Pamela que entrou também falando para lá, Alamar, esse negócio de estar na Marquês de Sapucaí, cuidado que vão dizer que você está obsediado. Mas obsediado deve estar sempre. Né? Nada de sambar, você está doente e é espírita ainda, né? Jorge, nosso momento gigavalo. Isso, nós estamos estourando o momento gigavalo. Eu acho que você vê, só falar de carnaval a gente entra no meio da bagunça. É, aí não faz as coisas direito. Fica bagunçado direito, o programa. Né? E é culpa do Eurípides aqui hoje. Né? Vamos para o nosso momento gigavalo hoje, que o Inácio vai colocar a vinheta ali, mas eu já vou falar qual que é o tema, Inácio. É o Voz que Canta. Não tem nada a ver com carnaval, mas é falando de música também. Interessantíssima essa mensagem do Momento Espírita número 24, Voz que Canta, que vocês podem encontrar o Momento Espírita na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, no Jardim Bela Vista. Falar com o nosso irmão Mário Vinhas lá, que vocês conseguem qualquer momento musical, que já são 28 CDs que existem do Momento Musical. Voz que Canta. Nós a vimos um dia desses e a ouvimos. Tratava-se de um espetáculo com entrada franca, promovido por instituição espírita benemérita. Ela adentrou o palco e a plateia ficou muda. Fora anunciada como solista de algumas óperas famosas e com trabalhos valiosos em técnica vocal. Currículo longo, invejável, que um mestre de cerimônias fez questão de exaltar em detalhes. Com um sorriso nos lábios, recebeu a luz dos spotlights. Nada em sua aparência denotava tristeza, esforço físico. Andou até a frente do palco, amparada pelas muletas. Postou-se, olhou para o maestro e abriu a boca. E cantou, com alma, mente e coração. A flauta que trazia engastada na garganta foi acionada em escalas harmoniosas. A música sacra que lhe brotou dos lábios nos remeteu a Bach, que um dia afirmou: o único objetivo de toda a música deve ser a glória de Deus e uma recreação agradável. Para ele, a música era um ato de adoração, como se as notas, depois de saírem do alcance do ouvido humano, continuassem a subir para os céus num hino de louvor. Enquanto ela emocionava a plateia com sustenidos e bemóis, ficamos a pensar em quantos de nós nos consideramos inúteis por sermos portadores de pequena deficiência visual, por termos dificuldade para andar mais rápido, por necessitarmos colocar uma prótese dessa ou daquela natureza. Mas Liane, a solista, é uma mulher independente. Em seu carro adaptado, ela se locomove para todos os lugares. É mestranda em música, na área de cognição, filosofia e educação musical, canto solista e canto coral, no curso de licenciatura em música da Faculdade de Artes do Paraná. E canta sorrindo. Toca a alma das pessoas. Projeta a voz, louvando a vida, a divindade, o seu dom. Um exemplo de vida. Um exemplo de que a vida deve ser vivida em totalidade, não importando condições. Dificuldades existem para serem superadas. Para o espírito demonstrar que ele é o comandante do corpo, o diretor da vida. O espírito é que determina o tipo de vida que deseja. Por isso, há quem se sinta frustrado, menos aquinhoado, e se entregue a cuidados alheios em total dependência. E há os que idealizam para si mesmos a superação e causam admiração aos homens pelas suas conquistas. Esses vencem, apesar de tudo, e se transformam em pessoas felizes. Por vezes, em criaturas que fazem muitas outras mais felizes. E quando se os vê cantando, lecionando, pintando, produzindo, nem nos apercebemos que a pessoa é portadora dessa ou daquela deficiência. São exemplos de tenacidade, de perseverança. espelhemo-nos neles, fortalecendo em nós a vontade de estudar, aprender, produzir, crescendo sempre. E esse é o momento de gravar. Euripides, algum comentário sobre essa linda mensagem que foi colocada agora no ar? Olha, é emocionante. Eu fechei os olhos aqui para ficar ouvindo. Toda a história, mas é muito bem contada, e ver que tem uma vivência, essa coisa que a gente fala o tempo todo, vivência espírita. E não é teoria espírita, é vivência. Que não adianta nada a gente ficar lendo, relendo, treslendo e não vivenciando, não trazendo para os outros, não conversando com os outros e largando esse jeito egoísta de ser, de só pensar em si, né? E a gente pensando na vida e exaltando a vida, falando bem da vida. E porque é tão gostoso quando a gente sabe vencer um obstáculo, né? Irradiante, né? E ela tem essa deficiência, e ela mostrou, e mesmo com essa deficiência, é possível a gente exaltar o Criador. Então, exaltar o tempo todo o divino, o tempo todo a fantasia, o tempo todo os momentos felizes, e ao mesmo tempo que parece que é uma música triste, ela é uma música alegre, porque ela faz com que o nosso coração se acalme e a gente consiga sorrir. É assim que eu vejo. E nós estamos aqui com o nosso querido amigo Euripides de Castro Júnior, falando sobre as festas populares e o espiritismo. Rui. O Euripides é advogado, psicanalista, espírita de nascimento e também folclorista, e fez parte do grupo Abaçaí, que fala de folclore no estado de São Paulo. Legal. Rui, a gente tem participação aqui do Barbosa, que entrou aqui no WhatsApp. Bom dia, o programa está muito bom. O carnaval é uma das formas que muitas pessoas precisam para extravasar. Abraço a todos, Barbosa. E também o pessoal está mandando mensagem aqui, ó. Graça está puxando a orelha do Alamar, falando para ele ficar em repouso. Ele falou aqui que para ajudar os obsessores dele. Ele deve pensamento lá no Sapucaí, porque está de molho aí. Que a Graça está aprontando aqui, ó. Em vez de trazer aqui café para gente, a água está lá dando puxando a orelha do Alamar. E ele falou que... aqui a Cláudia Campos também fala: Rui, você sabe se estão precisando de voluntários na Marechal ou no Esteban Ferra? Estão precisando, né? Sim. Com quem posso falar a respeito disso? Não, é só ir lá. É só ir lá e falar: eu vim aqui para trabalhar. Jorge, é bom a gente abrir um... Bom, terminou a... Não, ainda tem... É. O Alamar, ele falou que quando eu era jovem, tocava trompete numa orquestra e lá do palco observava bêbados, mas... mais de 90% das dançantes não estavam bêbadas, em procedimentos imorais, e só queriam se divertir. Os seus cabelos não negam mulata. A música, né? E aqui depois ele fala, o Alamar também continua: já como espírita, depois de tanto escutar nos centros que carnaval era as trevas, a obsessão em larga escala e toda essa desgraça, resolvi ir a Sapucaí para ver com meus próprios olhos os semblantes das pessoas, os seus comportamentos e o que hoje pode ser observado também pelas pessoas que não têm espírito armado. Gente, só vi gente feliz, alegre, algumas emocionadas. Naquele tempo, vendiam cervejas e refrigerantes em garrafas nas arquibancadas. Não vi ninguém lançar garrafa contra ninguém. Não vi brigas, não vi na cara do povo intenções maldosas. Legal, Alamar. Obrigado por compartilhar aqui com a gente. Mas, viu, Jorge, nós temos que dar os parabéns para os nossos jovens que estão lá em duas escolas, Marechal Rondon e Estevão Ferri. Tem mais de 450 jovens reunidos lá, que começaram ontem de manhã e vão até na terça-feira à tarde. Ontem, inclusive, nós tivemos aquele problema da falta d'água, fomos correndo para lá, movimentamos a Sabesp, porque disseram que só viria água agora hoje, né? E depois, quando cheguei em casa, eram umas 2 horas, a água já tinha voltado, que houve um problema lá em Jacareí, não sei. Então, aqueles que quiserem ser voluntário, ainda é só chegar lá e falar, eu vim aqui para trabalhar, porque a cozinha lá é enorme, tem muito, já pensou cozinhar para 430, 450, mais a equipe que está lá de organização, quase 500 pessoas, não é fácil, né? Teve um ano que fui eu e a Camila lá ajudar na cozinha, a gente quase botou fogo lá na cozinha. Vazou óleo lá no fogão, mas encheu de fumaça. Mas aí também nós vamos convidar as pessoas que queiram participar do Folia de Luz. Às 2 horas nós teremos uma palestra sobre o problema de droga com nosso amigo Otávio de São Paulo, que vale a pena as pessoas irem participar dessa palestra, porque Otávio, ele é muito alegre, muito brincalhão, e também era um ex-drogadito, né? Que hoje é aquele que trabalha para ajudar as pessoas a saírem do vício da droga, né? Às 2 horas lá no Meireles, que é na rua da delegacia, lá do Jardim Satélite. É só chegarem lá e falar, eu quero ouvir a palestra do Otávio, que às 2 horas vai fazer a palestra. Isso, como nós estávamos falando na nossa rádio online, nós colocamos lá também, nos momentos de luz, as mensagens do Mário Vinhas. E como hoje a gente está falando de muitas contradições aqui, cada um tem sua opinião em relação às festas profanas, às festas populares, eu tenho uma mensagem aqui do Mário Vinhas que fala, a maledicência tem cura, né? Vamos ver o que ele está falando aqui, só para a gente comentar depois também, que isso aí está na nossa rádio online, várias mensagens lá do Mário Vinhas. A mensagem. Gente, se existe uma virtude para que nós possamos, evidentemente, alcançar a melhora espiritual, essa virtude se chama humildade. Mas se existe um defeito para o qual nós temos que dar uma atenção muito grande, é a maledicência. Agora, o que é a maledicência? É aquele costume, aquela forma de agir que todos nós temos. E agimos, muitas vezes, depreciando outras pessoas. Mas será que isso não tem cura? Claro que tem cura. Basta unicamente que nós possamos trabalhar isso. Porque muitas pessoas têm que, parece que, um prazer em denegrir outras pessoas. Dentro da psicologia diz que isso reflete um complexo de inferioridade. As pessoas incapazes de serem iguais às outras, então as criticam em vez de lutar para alcançar o seu lugar. Dentro da história religiosa, nós temos um exemplo muito bonito, muito marcante de combate à maledicência. Logo depois da morte de Jesus, caminhavam Tiago, um dos discípulos de Jesus, também chamado o menor, e Matias. E a conversa dos dois eram pesados comentários à atitude tomada por Judas. No momento, eles se viram frente a frente com o próprio Jesus e, desmanchando-se nas emoções que tinham, soltando lágrimas pelos seus olhos, colocaram-se à disposição do Mestre para que ele os orientasse no que deviam fazer. Jesus então disse a eles: amigos meus, sigam o seu caminho, porque o meu caminho agora é em direção a Jerusalém. Tenho uma missão de socorro e apoio a Judas. Ora, Tiago e Matias entreolharam-se, cabisbaixos, retomaram a sua jornada. Conta-se que na noite desse dia, Tiago esboçou as primeiras frases da sua epístola, também chamada de Universal, onde consta um capítulo intitulado Tropeço da Palavra. A maledicência. Por quê? Porque ele se identificou plenamente em função daquilo que ele fazia e as observações de Jesus. Então pensou ele, se o maior interessado na história, o maior prejudicado com os acontecimentos, Jesus, já perdoou Judas, porque nós ainda não o perdoamos. E aí ele escreveu uma frase contundente: e todo aquele que se diz religioso, mas não tem freios na língua, em verdade engana o seu próprio coração, e a religião para ele é vã. Gente, isso bate de frente com um procedimento de muitas pessoas. Pessoas que se dizem verdadeiros religiosos, mas são conhecidos maledicentes. É pra gente pensar. Que Deus nos abençoe. E nós estamos aí com essa mensagem linda do Mário Vinhas, que todo domingo terá essa mensagem, Jorge? Não. Porque ela está no nosso programa na Rádio Online. Na Rádio, né? Online. A Rádio Online tem vários momentos, né? Que tem, nós temos lá um momento de luz. E nesse momento de luz que tem o Mário Vinhas e outras pessoas também da nossa doutrina passando a mensagem. Só coloquei aqui para vocês verem a qualidade das mensagens que estão na nossa Rádio Online também. Muito bonita essa mensagem. Mas nós estamos aqui com o Gustavo Baruel, o Gugu, né? Que é um dos responsáveis pelo encontro que está sendo realizado nas duas escolas, Marechal Rondon e Estevão Ferre, com mais de 400 jovens. Quantos jovens? Bom dia, Gustavo. Vamos então entrevistar o Gustavo aqui para ver como é que está lá o movimento na escola, nas duas escolas, Marechal Rondon e Estevão Ferre, lá no Jardim Paulista. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, convidado. Bom dia a todos os queridos ouvintes. É, a gente está fazendo o nosso 43º Encontro Geral de Mocidade. 43º? Encontro Geral de Mocidades da Aliança Espírita, ali no Estevão Ferre e Marechal Rondon, como você falou. E tá muito gostoso, tá muito legal. Tivemos alguns percalços, né? Ontem, né? Ontem. Correr lá com a água que tava faltando. A água. Mas veio o caminhão? Veio. Obrigado, aliás. Nossa, o caminhão veio e salvou. Vamos o caminhão da Sabesp para levar água lá para eles, né? Foi, e antes disso vocês já tinham arrumado água pra gente tomar lá, depois o caminhão veio e ele salvou a gente, porque na hora que ele chegou, a água tava começando a voltar. Só que já tinha acabado antes, né? E aí não ia ser suficiente até quando a gente para tomar banho e tal. Daí o caminhão encheu a caixa lá e agora tá mil maravilhas. Mas esse não foi o único percalço que a gente teve lá. Esse foi a intervenção lá do Fernando Petit junto com o Vilela, que foi muito gentil. Muito obrigado a todos. O dirigente da Sabesp aqui em São José dos Campos foi muito gentil, arrumou um caminhão de água lá para a garotada, e depois trouxeram também os bujões. O Fernando foi buscar água para vocês. Foi. Ele pessoalmente foi fazer isso. Na Belfonte, que é do nosso amigo Henrique, que cedeu água também para vocês, né? Foi. E está sendo usada aquela água? Está sendo usada, o pessoal está consumindo, agora tá muito bom lá. E depois a gente teve uma situação bem interessante, que esse, apesar de ser o 43º encontro, a gente nunca tinha tido que um bloco de rua passasse e parasse do lado da escola. E foi bem na hora que a gente teve atividade de plenário, que lá na quadra da escola, e o bloco ficou atrás da quadra. Ia ter um teatro e tal, e isso meio que na hora inviabilizou a realização do teatro, né? E aí, só que o pessoal lá na hora resolveu começar a cantar as músicas da mocidade. E foi muito bonito aquele momento. É, a gente conseguia ouvir também o bloco lá, mas a gente ouvia muito mais as nossas músicas. Aí na praça, né? Na pracinha. Na caixa d'água, né? Isso, foi muito bonito. É, nunca tem havido assim uma competição de música, sabe? É. A gente meio que se juntou a eles. É, a gente queria. Eles estavam em momento alegre, então a gente também resolveu fazer o nosso momento alegre à nossa forma. Ah, e aí foi uma confraternização, assim, um momento muito legal. Os jovens cantando, pulando, se divertindo, foi muito bonito mesmo. E é legal também que os jovens, eles, nesse momento também de carnaval, ao invés de ir para as ruas, para tudo aquilo que a gente estava comentando aqui antes de você chegar, a gente estava justamente falando sobre carnaval, as festas populares, né? Uhum. E como o carnaval vem sendo também deturpado, né? Acesso às drogas, à sexualidade, e como também esses jovens saem um pouco desse contexto e vai pensar também interagir, também que é uma forma de interagir, são festas também lá. Não deixa de ser uma festa, né? Todo mundo junto, né? Uhum. É, só que também pro bem, né? Sim. Bem direcionado. O meu pai, ele sempre fala que chega na época do carnaval, ele fala assim, graças a Deus, meus filhos estão no encontro. Poderia estar, aí a gente sabe, imagina fazer o quê? Mas está no encontro, está se divertindo, está fazendo coisa boa e está num ambiente muito gostoso, muito legal. Tem opções, né? Tem opções. Existem opções. Sim, o carnaval, ele dá para ser curtido de uma maneira muito saudável. E não deixa de ser uma festa de carnaval, né? Uhum. Com certeza. Ninguém está fugindo do carnaval. Ninguém está fugindo. Lá a gente é... entre as, um retiro, né, é um encontro, mas o que a gente menos faz, a gente fala, é rezar. Lá o pessoal se diverte muito, canta bastante, tem muita atividade de plenário, de dar risada, e muitas atividades, claro, de cunho moral. Tem cunho, teatro também. Teatro, né? Tem muito, sempre tem. A gente tem frentes de trabalho, inclusive uma frente é o teatro. E a legal. Cozinha lá, o pessoal da cozinha... O pessoal da cozinha tá dando um show. Lá, né? O pessoal da cozinha tá dando um show, a comida tá muito boa, e com as muitas adaptações que a gente teve que fazer, né, porque as escolas, infelizmente, não puderam ceder as cozinhas lá, a gente teve que adaptar um espaço lá. Que é terceirizado, montamos, né? As cozinhas são terceirizadas. E a gente teve que montar um espaço, montar uma cozinha mesmo. Mas acho que ficou melhor aquela cozinha. Ali, uma das melhores cozinhas que eu já vi. É, porque eles fizeram a cozinha, onde tem uma mesona de cimento para os alunos se alimentarem. Então eles usaram aquela mesona para servir, para o pessoal usar para preparar os alimentos. E tem duas mesas de ping-pong que a gente está usando para servir a comida, então a gente dá um jeito. Não, e aí a escola está muito bem pintada, toda reformada, porque eu dei aula 6 anos naquela escola e estranhei de ver a beleza que está aquela escola lá, né? Sim, as diretoras até estavam falando com a gente antes que as escolas passaram por um processo de reforma, limpeza, agora nesse período de férias, e as aulas só voltam dia 15, então... Os primeiros que estão usufruindo dessa reforma somos nós. Ah, então vocês pegaram a escola reformada. Reformada, limpinha. Ah, então, mas aí também é uma responsabilidade a gente devolver ela limpa, né? E se algum espírita quiser ir lá visitar, não tem problema. Não tem problema. Está aberta para os espíritos que quiserem lá conhecer um trabalho maravilhoso que está sendo feito pelos jovens. Isso. Lá no Estevão Ferri e no Marechal Rondon. Quiser ajudar a gente lá também. A cozinha também está sempre... Ligaram aqui perguntando como é que faz para ser voluntário, né? Aparece lá. É só chegar e falar, vim. A gente caminha. Trabalhar. Isso. E tem que ter amor no coração. Tem que ter amor no coração, boa vontade e tá tudo certo. O resto... E eu falo assim, toda vez que eu fui com a Camila lá também, a minha noiva, nossa, foi uma experiência incrível. Nem que você vá lá para varrer o chão. Mas já é uma experiência incrível. O Rodrigo já ajudou a gente na recepção uma vez, eu lembro. É bem gostoso trabalhar lá. Eu tive no primeiro encontro, que era um antigo Furia de Luz, foi lá naquela escola, né? Mas eram umas 30, 40 pessoas. Agora está um encontro com mais de 430 jovens, é isso? Isso, a gente teve 434 inscritos, e aí tem algumas desistências e tal, daí a gente está com um número de aproximadamente 380 pessoas aqui, e aqui em São José, porque... Esse encontro é o encontro de todas as mocidades da Aliança, com mais de 800, 900 jovens. E desse ano a gente precisou fazer em dois polos. O outro polo está sendo lá em São Paulo, na região norte. Na região norte. Ah, então tá jóia. Mas a gente pode até combinar nos outros anos da gente fazer alguma transmissão ao vivo também na rádio online. Podemos. Né? Uma palestra, um teatro que eles estiverem fazendo, até pra gente divulgar. Agora então nós temos também. Um aparelho aqui que dá pra ir lá pra gravar. Bom, agora a gente tem um microfone móvel que dá pra ir lá gravar entrevistas com o pessoal também. Vamos interagir bastante agora com a rádio online que a gente lançou. Aí a gente consegue transmitir ao vivo pro pessoal, pros jovens que não puderam estar participando, puder também ouvir, né, e tudo mais, Periscope também, então mas sempre muito bem-vindo. E tem outra Folia de Luz que está sendo feito lá na em menor escala, que é para quem quiser ir lá no Folia de Luz, lá no Meireles, lá no Satélite, e as duas horas... Era Vieira Macedo, não é? Hein? É no Vieira, não está no Vieira Macedo? Vieira Macedo, desculpa. É no Vieira Macedo. E haverá a palestra do Otávio, que é um amigo nosso lá de São Paulo, que vem fazer uma palestra sobre a dependência química, que vale a pena as pessoas irem ouvir o Otávio. Porque o Otávio, ele, por mais de, acho que uns 30 anos que ele mexe com a dependência química e foi um ex-dependente, né? Então, tá lá. Se as pessoas quiserem ir nessa palestra, é agora às 2 horas da tarde, lá no Meireles, né? É isso, isso. É no Vieira Macedo. Vieira Macedo, desculpa. É no satélite também. No Vieira Macedo. O Folia de Luzes, ele tá completando 25 anos. De encontros de existência também. É um trabalho muito importante pra gente, na mocidade, pra aqui, pra regional. Já fez, assim, desenvolveu muitas pessoas. É muito legal. E a Jacira, ela manda um bom dia, quero dar os parabéns ao amigo Gustavo por essa iniciativa, que Deus abençoe nossos jovens. Obrigado, Jacira. Companheira. É uma equipe, né, Gustavo? É você, o Filipe, o Thales, o Fernando, a Nanda, o Eric. Ixi, tem muita gente. É super organizado, né? Até o crachá já vem dizendo onde a pessoa vai se alojar, na cama de king size, né? A cama, quem sabe um dia. No colchãozinho ali, a gente se vira. Tudo bem, então. Mais alguma coisa, Gustavo? Eu queria agradecer a oportunidade pra gente falar aqui. É sempre gostoso vir aqui na rádio, um clima muito gostoso. Parabéns a todos. Muito obrigado de novo pela ajuda que vocês deram ontem, salvaram. Não ontem, o Rui já tem ajudado a gente desde o princípio, no processo de escolha da escola, de fazer intermediação com a escola. Isso aí foi muito importante também, a realização do encontro. Assim, portão abriu também lá. Abriu. Tudo que tem acontecido é muito graças a vocês. Obrigado mesmo. Tá ok. Nosso microfone está à disposição, viu, Gustavo? Quando vocês precisarem, é só vir aqui, dar o recado da mocidade, que nós estamos à disposição. E parece-me, né, Rodrigo, que vocês também estão reservando espaço para a mocidade lá no programa. A gente pode pensar também, como agora a gente tem uma programação de 24 horas, pensar em fazer um programa da mocidade. Né? Pode até gravar e apresentar, para gravar no estúdio do Jorge ou com o microfone. Pensar em fazer algum programa para também trazer o pessoal, o público jovem. As músicas também a gente tem procurado colocar bem diversificada também. Uhum. Mas fazer algum programa assim, até abrindo um convite para vocês. E não esquecer com que. Com certeza. Pode ser até ao vivo também. E não esquecer que a Mocidade da USP está fazendo a Comevalp lá em Jacareí. Tá ok, então, Gustavo. Tá bom. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E volte sempre. Você é sempre convidado. O Atanael de Jacareí está mandando um abraço a todos e parabeniza o programa. Um grande abraço, viu, Atanael? Olha, são 9 horas e 51 minutos. Euripe, senta aí outra vez para a gente. Ó, tá na hora de encerrar o programa já. O Zenildo, né? Rodrigues, ele manda abraço a todos e deseja um bom dia a todos do programa. Bom dia, Zenildo, e continue nos prestigiando. Isso, legal. Nós vamos aqui, nós vamos para os nossos sorteados de hoje. O que era hoje mesmo? 2 livros. E mais, mais livro, 2 encartes de direção defensiva. Direção, né? Direção bem sucedida do J. Furlan, onde ele fala que do voo cego, do apressadinho, na colisão quem tem razão, combustível adulterado, causa acidente, pneu careca, é bomba relógio, do nosso amigo Furlan, que é do Grupo Espírita Francisco de Assis. Isso, vamos lá para o nosso sorteio? São 2 as sorteadas de hoje, né? É a Cida Quintino que ganhou um dos livros, e o outro quem ganhou foi a Regina Vilhena também, né? Vocês podem comparecer lá na livraria Casa do Caminho a partir de... Então é a partir de quarta-feira de cinza, lá na quarta-feira depois das 13 horas, e retirar lá os seus brindes, que é um livro espírita doado pela livraria Casa do Caminho, com encarte aí desse direção bem sucedida, junto que vai com o livro também. Parabéns a vocês duas, Regina Vilhena e a Cida Quintino. Nós vamos agradecendo ao Inácio, a Adriana, a Graça e a Regina, que está conosco no dia de hoje, e envolveu O Helder, que está sempre conosco, que hoje não está aqui com a gente, está viajando, né, Jorge? Então, que ele possa receber as nossas boas vibrações. Agradecendo ao Gustavo pela presença e a Eurípides pela presença também aqui em nosso programa. Obrigado. Estaremos aqui sempre que fomos chamados aqui. E agora com esse livrinho, Direção Bem Sucedida, estou gostando, já comecei a ler, achei muito bom esse livro, viu? Que é uma direção que a gente precisa tomar na vida. Legal, e também vou agradecendo aí todos os ouvintes que participaram do programa, entraram aqui no nosso WhatsApp, mandaram mensagem pelo Facebook, ligaram pra gente. Todos vocês ouvintes também que participaram pelo Periscope, que a gente agora está reproduzindo todos os programas também. E estamos deixando os vídeos no site e convidá-los então para baixar o nosso aplicativo da rádio online, escutar. Agora a gente está então com aquele programa novo, Internacionais Inesquecíveis, que tem uma série aí de acervo de músicas legais que vocês podem ouvir. E convidá-lo para o próximo programa às 8 horas da manhã, no próximo domingo. Jorge. Só para... O Rodrigo falou das Internacionais Inesquecíveis, então hoje nós vamos terminar com a música que está lá no nosso rádio online, das Internacionais Inesquecíveis também, né? No final a gente vai colocar ela, vocês vão ver aí, uma delas, né? Claro. Qual é o cantor? É a Tade Seppman. É? Tase Seppman, né? Como é que é o nome dela mesmo? Tracy Chapman. Ele não queria falar porque ele não sabe falar o nome direito da Tracy Chapman. A música é Baby Can I Hold You. Isso, a música é muito famosa. É porque eu não falo direito inglês. É igual o inglês com sotaque baiano. Like a nós, né? like a nós, like. Mas o money que é good, nós não have. Vai ser difícil entender. Like a nós, like. Mas fazer o quê? Vai falar o nome da pessoa que fala errado e era melhor falar Chase Chapman. Tracy Chapman. É. Então, tá vendo? Até acertar, a gente acaba com o programa. Vamos, meu livro, para a prece? Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Bom, vamos agradecer a oportunidade de estarmos vivos, a oportunidade de poder fazer as coisas acontecerem, agradecer todo esse envolvimento nosso, essa alegria nossa, esse jeito de ser nosso, que a gente vai se acompanhando nessa vida. Somos todos companheiros de vida, companheiros de um trajeto que começamos há algum tempo, aí aos poucos vamos nos conscientizando e depois deixaremos o lado de cá para ir para o lado de lá. Nós continuaremos juntos, com certeza. Achamos que é muito importante, como foi falado aqui, né, que a questão da maledicência seja o nosso jeito de ver o mundo, assim, olha, maledicência não. Não falar mal dos outros, ou não falar dos outros. Falar bem quando for um bom exemplo. Porque para falar mal, todo tem uma porção de gente que fala mal. Nós temos que ver que a vida vale pelos momentos felizes que nós temos aqui no planeta Terra. Estamos nesse planeta, vivemos nesse planeta, nessa nave espacial, então vamos viver com alegria, viver com companheirismo, falando bem dos outros, falando das coisas boas, da nossa visão positiva, pois as negativas a gente olha, pega experiência, faz reflexão, mas não precisa comentar com todo mundo. Maledicência, não. Vamos falar sempre bem para que a gente tenha esse mundo melhor, mais feliz, mais amigo, mais rico, mais próspero, olha, e com muita felicidade. Um abraço a todo mundo. Don't come easily.